Bem-vindo ao Hack dos Cast. Falando Olá. Em Hack dos agora, estamos na nossa guilda. Estamos em casa, né, Grilo? Estamos em casa. Já passamos pelo preto e agora estamos no vermelho. Isso, vamos começar lá. Vamos Manda aí, Grilo. Primeira carta, Abade da Fortaleza Queral. Uma em color, uma vermelha, 2-1, destreza. Quando entra no campo de batalha, se exila a carta do topo do seu Grimório, até o fim do turno você pode jogar aquela carta. E aí? É, mais ou menos, né? É interessante, né? Duas manas, 2-1. Tem destreza ainda, né? E a habilidade é aquilo, se você jogar ele na curva, você desperdiça habilidade. Se ele vier no late game, ele é bom, né? Sim, porque você vai provavelmente conseguir jogar a carta do topo. Mas no late game ele já não vai ser mais uma criatura tão, tão impressionante, assim, pelo menos no limitado. Mesmo com destreza, ele não consegue ser impressionante. E por esse problema dele não ser bom na curva, que eu acho que ele não vai jogar no construído. Não, ele é decente na curva. Ele é 2 manas, 2, 1 e tem destreza. O problema é que você joga sua carta topo do seu deck fora, sabe? Aí fica melhor você usar aquela outra criatura branca que ganha lifelink. Ah, sim. Não, mas de qualquer forma o power level dele pro construído não é lá aquelas coisas no geral. Não, que as pessoas viram, uma criatura vermelha, 2 manas, 2, 1, aí começaram a pensar naquele ciclo Bob, Tarmogoyf, etc. Ah, tá. Aí eu olhei, não, cara. Você fala que o Pyromancer já tá mais que qualificado pra ocupar de espaço vermelho. No limitado, no entanto, esse bicho é jogável. É jogável. Não vou dizer que é first pick, mas é bem decente. Né? Uhum. Se você tiver ele no deck, você tem sorte. Não gaste um first pick nele, a não ser que não tenha removals bons ou coisas muito mais decisivas no booster. Né? Uhum. Mas ele é decente por si só, sim. Aham. Uhum. Próxima carta. Próxima, Acólito do Inferno. Duas incolores e uma vermelha, 3/1. É um mano monge incomum. E o que ele faz? Grilo, fala o que ele faz aí, porque eu me perdi. Toda vez que ele é bloqueado, ele dá 2 de dano à criatura bloqueadora. Esse bicho é muito bom, cara. Uau, ele tem renome e toda vez que ele é bloqueado, causa 2 de dano à criatura bloqueadora. Cara, eu não lembro a criatura nem o nome, sei lá, mas lembro que tinha uma criatura que toda vez que era bloqueada dava 1 de dano à criatura bloqueadora. E isso já fazia estrago. Sim, era um sabujo de Innistrad, se eu não me engano. Agora, esse bicho aí dando 2 de dano à criatura bloqueadora. Ele é muito agressivo, hein? Fica ótimo. E tipo, aí isso meio que faz a baixa resistência dele ser menos de um drawback, porque o seu oponente não vai conseguir dar champ block nele, porque ele mata. O oponente consegue dar champ block. Se você anunciou bloqueio... Ah, sim. Tipo, não vai conseguir... Já bloqueou, né? Quero dizer, não vai conseguir matar ele no champ block, é isso que eu quero dizer. Não, precisa de um bicho com 3 ou mais de defesa, né? Aham. Uhum. Então, 3 ou mais de defesa você só encontra em custo 3. Assim, custo 2 são muito poucas que tem, como o zumbi preto que nós vimos há pouco. Uhum. Então, ele é muito decente. Eu acho que ele é um sinal, inclusive, para um deck agro vermelho. Uhum. E se você quiser jogar com esse deck, você não pode deixar essa carta passar no draft, né? Não. Essa carta é muito boa, tem que ser um dos primeiros picks, pelo menos eu acho. Vamos passar para a próxima carta: é o Ato de Traição. Feitiço, 2 em cores, uma vermelha, você ganha o controle da criatura alvo até o fim do turno, desvira e ela ganha ímpeto. Ato de traição é mais um arroz de festa. Tá sempre na Isso aí, básica. Tá em todo o set e joga muito bem com as cartas pretas que estão nesse set aqui. De sacrifício. Sim, porque é uma sensação maravilhosa você bater no oponente com a carta dele e depois sacrificar, né? Muito bom, muito bom. Próxima Por carta? Isso que eu tenho o deck de Sequoar no Commander do Magic Online. É muito bom. Bom, Sargento Acruzando. 2 incolores e uma vermelha, 2-2. Humano soldado comum. Ele tem iniciativa e renome 1. Basicão, hein? Basicão, mas a iniciativa sempre é um plus. Iniciativa no limitado é uma habilidade muito boa. Sim, concordo. Ele é bom, eu acho que você vai ter que jogar ele se você tiver com vermelho. Ele é uma criatura decente e é isso, você não precisa gastar altos picks por ele. Ele não chega a ser um sinal no draft, mas é bem interessante. E provavelmente vai entrar 1 ou 2 na sua curva 3. Uhum. Próxima carta é o Dragão Avarento. É uma rara mítica, 2 incolores e 2 vermelhas, 4-4, um dragão. Voar no início da sua etapa de compra, comprar uma carta adicional, no início da sua etapa final descarta a sua mão. Assim, só de ser 4 manas, 4-4 voar, já dá muito valor pra essa carta. Sim, isso é uma bomba. Aí Eu acho que a parte de descartar sua mão talvez não seja tão problema assim, pelo menos limitado. Porque limitado é um formato que tem bastante redundância, sabe? É, assim, se você vier com isso na mão, simplesmente não baixe no quarto turno. Espera um pouquinho, gasta sua mão primeiro. É isso se você tiver muita coisa assim que você não quer gastar no. É muita coisa que você não quer descartar, né? Porque mesmo que você descarte sua mão, depois você vai comprar um monte de carta. Então. É, no, na melhor das hipóteses, né? Se isso aí não tomar removal. E 4-4 pro ar, é bom, gente, é bom. Mas se você estiver começando e fizer ele no quarto turno, já é meio difícil, tipo, pelo menos, você ficar sem pelo menos comprar duas cartas. Porque a gente acabou de ver o preto agora, você viu que tem que os removals estão na curva 5, pelo menos os pretos, né? Ah, sim. Agora, quanto a construído? Essa carta aí eu duvido que jogue, ainda mais enquanto tiver o Thunderbreak Não, Vengeance. construído não. Você quer ter carta na mão, né? Construído. Isso aí não vai jogar. Eu acho que não, né? Vamos ver. É, próxima carta, Lagarto de Fole. É um reprint. É uma mana vermelha, um lagarto comum, 1/1. Você paga uma incolor e uma vermelha quantas vezes quiser para ele ganhar mais uma zero até o final do turno. Eu não gosto disso, não é bom. Evite jogar. Se você tá jogando isso, você tem um deck ruim. É mais uma carta que é meio que você põe se não tiver mais nada. Tipo, meio Ah, que mas é um mana tira. assim que é, mas não é muito bom. Próxima carta é Papão Brutamontes. 12 incolores, uma vermelha, 3-2, Goblin Guerreiro e ameaçar. É uma carta É, sólida eles com. usaram essa carta para mostrar ameaçar, como que funciona. Pra mostrar ameaçar. É uma Eu carta posso dizer, sólida é com muito evasão. forte. É muito forte, Gru. 3 manas com 3 de ataque e com evasão é muito forte. Sim, é uma carta muito boa. E é comum. E é comum, o vermelho, como sempre, está agressivo, né? E essa carta vai fazer parte dos decks agressivos. Com certeza. Então, com certeza, pense bem. Próxima carta: Chamado da Lua Cheia. Uma incolor e uma vermelha por um encantamento. Aura, encantar criatura. A criatura encantada recebe mais 3, mais 2 e tem atropelar. No início de cada manutenção, se um jogador tiver conjurado duas ou mais mágicas no último turno, sacrifique Chamado da Lua Cheia. Eu não gostei. Olha, é meio, tem flavor, né? Essa Tem carta flavor. tem sentido. Tem ótimo flavor. Mas se você não tomar um removal instante, você gastou 2 manas para dar mais 3 de dano no seu oponente. No melhor dos casos, né? 2 manas, 3 de dano é razoável no limitado. Porém, no pior dos casos, é uma aura que não faz nada, e mesmo que você jogue um bicho fraco, ela não se paga. Não, não gostei não. Então, não. Tá, próxima carta é a Só uma Chandra. coisa, Guilherme. Oi, Dito isso, desculpa. eu tenho certeza que eu vou morrer bastante pra essa carta. Limitado. É o karma, cara. Então, enfim. Próxima carta é a Chandra. E eu acho que ela tem uma chance melhor no limitado do que no construído. Porque, Essa Chandra é pior bem das interessante. hipóteses, ela vai ficar pingando todo turno. E na melhor Sim. das hipóteses, se você conseguir transformar ela consegue, tipo, te deixar bem na frente, só de cada 2 de dano no oponente todo turno. Só lembrando, ouvinte, que se você usar isso aí, você vai precisar ter bastante mágica vermelha no seu deck. Você não vai pôr um bicho 3 manas, 2-2, que até pra dar um de dano à toa, né? Então, vermelha vai ter que ser a principal cor do seu deck. Potencializar. Você vai ter que ter bastante montanha e muita mágica vermelha pra jogar, inclusive de baixo custo, né? Porque o lado Planeswalker dela eu acho que é muito bom. Sim. Vale a pena. Bom, vamos pra próxima. É a Fúria da Chandra, mais um Fúria da Chandra de reprint. volta. É, 4 incolores e uma vermelha, mágica instantânea. Causa 4 de dano à criatura ao jogador alvo e 1 de dano a cada criatura que aquele jogador controla. Essa É uma carta mágica é instantânea. muito boa. E ainda mais nesse formato que vão ser muitos tópteros. Parece ser tudo Ah, de bem bom. lembrado. Eu não acho interessante causar dano só na cara do jogador. Eu gosto de ter opções. Sim, É, 1 de dano só nas criaturas não é tão legal. nos formatos limitados que tem essa carta aqui, ela joga bastante, tem bastante presença. É, assim, 4 de dano não é pra se subestimar, né? É, mas é pra pensar. Não, não sei, eu acho que não é pra todo deck. Acho que Bom. você pode ter coisas melhores pra jogar, mais baratas ou que tem como visar criaturas. Eu acho que essa carta é boa. Tipo, eu não vou usar mais que uma, no máximo duas, se for muito bom para quebrar a estratégia do oponente. Mas é uma carta boa de ter. Sim, é boa de ter na sua pool, com certeza. Vamos lá, Grilo. Combustão de Chandra, 3 incolores e 2 vermelhas. Feitiço. A criatura alvo que você controla causa dano igual ao seu poder a cada outra criatura e cada oponente. Uau. É muito boa. É uma sim removal. É, É o dependendo da mais sua criatura. removal, É uma é assim. removal. Basicamente, e, tipo, muitas vezes pode basicamente virar o jogo. Então é fortificável essa carta? Olha, eu fico em dúvida, porque ela é condicional, né? Sim. Você precisa de uma criatura com poder, no mínimo igual à resistência da maior criatura do seu oponente. Então, ela depende do estado de mesa, depende de como as coisas evoluíram. Ela pode ser um mass removal, como pode ser inútil, né? Pode não acontecer nada. Você precisa ter uma criatura na mesa para isso jogar. É mais uma coisa contra. Mas no geral eu gosto. A carta parece ter futuro. Pena que é Sim. feitiço, né? Ah, mas acho que se fosse instante, sei lá, custaria, sei lá, 7 manas. Ah, não. É, provavelmente sendo vermelho. Mas eu fico com um pouco pé atrás. First pick, acho que não. Mas de fato ela é muito forte. Ela tem um sinal para vermelho, né? Se isso aí tiver lá pelo terceiro ou quarto pique, vermelho tá aberto. Sim. Pega isso e monta teu deck com vermelho. Falando em poder alto, Brutamontes Pedregoso, mais um reprint, 3 incolores e uma vermelha, 5/2. Só Yes. isso. Ah, uma carta pra sua parte agro do deck. Se tiver que preencher slot. É, troca com qualquer coisa que seu oponente jogar na frente, né? Bom, não tem muito o que falar. Basicão. Não, Vamos não tem não. pra demolir. 3 incolores, uma vermelha, feitiço, destrói artefato ou terreno alvo. Sideboard. Cara, tipo, sideboard contra um artefato muito bom, porque essa carta é quase sempre uma droga. Tipo, eu já vi essa carta um monte de vezes em torneios limitados e ela quase foi. Sempre foi quase inútil, sabe? Mas é uma droga que precisa existir, né? Uma Ah, eu não carta que sei. precisa estar presente no formato sempre. Para você. É o que o Bom, tem vermelho um. faz. Bom, assim. Esse formato não tem muitos artefatos úteis e, tipo, só tem um terreno que vale a pena destruir, que é o que dá imbloqueável. Então, Ah, tipo. sim. É um sideboard bem específico. Pelo menos eu acho. É sim, é sim. Vamos lá, Forragem de Dragão, mais um reprint, uma incolor e uma vermelha, feitiço comum, coloque no campo de batalha duas fichas do tipo Goblin vermelhas. É uma carta decente, mesmo que você não esteja jogando com a temática de Goblin, ela põe dois de poder, né, espalhados na mesa. Dependendo, se você tiver algumas coisas de Goblin, fica melhor ainda. Eu não sou muito fã de carta assim, mas eu consigo me ver jogando uma. Sim, Normal, né, Grilo? é assim, normal. Esse tipo de carta sempre jogo no limitado. Eu lembro de jogar com o Krenkos Command algum tempo atrás. Que fazia a mesma coisa, né? É fazer exatamente a mesma coisa. E não, é uma carta sólida, não tem muito o que falar. É isso aí. Tá mais acho que pra colocar goblins no T2, né? Sim, é pra dar continuidade aos Goblins. Próxima carta, Avernal Boca de Brasa. 3 incolores, 2 vermelhas, 4, 5, criatura Avernal. Atropelar se outra fonte vermelha sob seu controle for causar dano a uma permanente ao jogador, ela causar em vez disso aquela quantidade de dano mais um àquela permanente ao jogador. Ah, isso aí no limitado é. Acho que é basicamente uma bomba, não? É, eu não gostei de atropelar com uma criatura que tem a defesa maior do que o ataque, né? Mas ele é só 5 manas e tem uma habilidade relevante. E é uma outra fonte vermelha que ele diz, né? Então ele não conta pra essa coisa. Até se ele contasse, seria interessante porque na teoria ele seria 5/5, né? Completaria. Mas não, ele diz outra fonte. Mesmo assim, tá na fase de bomba ali, porque ele deixa suas cartas na mão perigosas, seus Burning Spell perigosos, suas criaturas Exatamente. perigosas, né? Lembrando que se você joga, por exemplo, as duas fichinhas de Goblin, que a gente falou agora, o ataque delas, independente de quem bloquear ou se o oponente tomar, vai causar 2 de dano. Então, esse efeito é muito forte, especialmente porque você vai baixar ele e depois vai ter uma fase de ataque. Nessa fase de ataque você pode vencer o jogo. Exatamente. Então é uma bomba, assim. Não, Sim. Dá até para dizer que é first pick, se não tiver, de novo, né? Eu costumo priorizar removal. Mas é uma carta que não vai passar do terceiro pick, com certeza. É, definitivamente. Próxima carta? Ah, é minha vez, né? Sim. Campeão hipnotizante, 3 incolores e uma vermelha, 3/2, humano guerreiro incomum. Quando entrar no campo de batalha, ganha o controle da criatura alvo que o oponente controla com poder menor ou igual a 2 até o final do turno. Desvira aquela criatura e ela ganha ímpeto. Então você dá um ato de traição numa criatura com poder menor ou igual a 2 quando ele entra em jogo. Ele é um 4 humanas, 4/2. É. O que você acha? Ah, não sei, geralmente criatura com poder igual ou menor que 2 não é muito impactante assim roubar. Ah, num deck vermelho agro, ele pode ser um curve topper, ou assim, um pré-topper, né? Algo que você joga para engatar um pouquinho mais de dano, né? Sim. Porque, lembrando, se tem uma criatura 2-2 impedindo que as suas duas criaturas 2-2 ataquem o oponente, ele está segurando 4 de dano. Então, se você baixar isso, você está causando 6 de dano em um turno. Mas Isso pode ser é um bom um ponto. swing que não tem volta. Então tem potencial sim, mas ele é muito dependente. 4 mana 3-2 até que é um bom corpo, mas não é suficiente para justificar todo o investimento. Então tem chance de aparecer muito em sideboard ou em decks realmente agressivos, né? Num deckzinho branco e vermelho, aí realmente agressivo, ele tem como ser o topo da curva. É tipo isso, ó. A próxima carta é Excelência em Pirotecnia. Uma incolor duas vermelhas. Feitiço, dá 4 de dano à criatura jogador alvo. Na maestria em magia, ela não pode ser anulada. É muito forte e ilimitado. Limitado é excelente. Se tiver essa carta Uzia. Sim, E nós discordamos quanto ao power level dela em construído, né? construída, a gente conversou sobre isso na semana passada. Só isso que temos a dizer. É muito boa no construído. No construído não, no limitado. Eu acho que no construído também, mas vamos lá. Discordo. Próximo. Conclusão flamejante, uma incolor e uma vermelha, mágica instantânea em comum. Como custo adicional, sacrifica uma criatura. Causa 5 de dano a uma criatura alvo. Fica melhor numa estratégia de sacrifício mesmo. Que aí Sim, mas. você. É uma estratégia que você não perca muito se a sua criatura morrer. Mas assim, normalmente suas criaturas vão tomar removal, né? Então, para escapar de um removal, você pode usar essa mágica para destruir uma criatura do oponente. Nesse contexto eu acho interessante, mas esse é o melhor dos casos, né? Nem sempre ela vai agir no melhor dos casos. Imagina topdeckar isso quando você não tem nenhuma criatura no campo de batalha, né? Aí já era, né? É assim, se fazer 2 por 1 de graça assim, não dá. Não é muito eficiente. Então, depende muito do deck do oponente, eu diria. Se tiver muito spot removal, e mesmo assim ele conseguir colocar criaturas no campo de batalha, em volume suficiente ou em tamanho suficiente para você justificar a inclusão dessa carta, tudo bem. Mas não é assim um auto-include em qualquer deck, de Não, maneira de alguma. maneira alguma. Né? Próxima carta. Impulso Flamejante. É uma instantânea por uma vermelha. Dá 2 de dano à criatura alvo. Na mestria em magia. Na mestria em magia, ao invés disso, causa 3 de dano àquela criatura. Bom. É bom. É muito Bom bom. removal. Bom removal. Bom ponto, né? É só isso que temos a dizer. Não É, bom chega a ser um ponto. bolt, mas. Não, nem de perto. E não vai puxar te puxar pro vermelho. Mas é uma carta que, se tiver sobrando lá no fim do draft, é um baita de um sinal de que o vermelho tá aberto. Porque isso aí vai pelo menos um tem que ir no seu deck vermelho, né? Próxima carta: Elemental Flamidemo. Flamidemo, sei lá. Três Flamidemo. incolores e uma vermelha, 3/2. Ímpeto e renome 1. É uma carta boa para pegar o oponente de surpresa. É isso que ímpeto faz, né? Em 4 manas você tá ganhando 3 de ataque com ímpeto. E ainda tem a chance de crescer mais. É uma carta decente. Não é nenhum absurdo, nenhum. Não vai te chamar, nem dizer que o vermelho tá aberto, mas é uma carta bem decente. Sua vez? Sim, é minha vez. Conjuração de Sombra Ígnea. É um encantamento. 3 incolores e uma vermelha. Toda vez que uma criatura que não seja ficha entrar no campo de batalha sob seu controle, você pode pagar uma vermelha. Se fizer isso, você coloca uma cópia daquela criatura e ela ganha ímpeto e na etapa final exila. É ruim no limitado. Não tem o que, não tem o que dizer, e também não é muito bom construído. É. É um. Assim, pode ser absurdo no limitado, né? Pode ganhar jogos para você, mas o trabalho que dá, o setup que dá, diz pra gente que a carta não é consistente, ela depende de muita coisa, né? E, ó, o desempenho dela varia muito. E aquela coisa, uma carta que não faz nada sozinha. Então. É uma rara de Commander, tem muita cara de Commander isso. É, com Vamos pra certeza. próxima, então? Grade de Éter de Girapur. Duas incolores e uma vermelha, encantamento em comum. Vire dois artefatos desvirados que você controla, causa um ponto de dano à criatura ou jogador alvo. Não gostei. Ah, eu não sei. Eu acho que a única coisa que pode dar alguma chance é que também dá dano à criatura. Porque no geral, sua maior fonte de artefatos vão ser os tópteros. E você ganha mais simplesmente batendo com eles. Porque esse Sim. aí, usar isso aí, você tá sacrificando 2 de dano para dar 1 de dano. Fora a carta e a mana que você investiu, né? Também. Tô tentando pensar numa aplicação de construído, talvez numa Mirror Match de Affinity, mas é tão Não, específico, né? não, eu duvido. Não, É né, uma Greg? carta que no geral não é tão boa em qualquer formato. Você precisa dos artefatos, né? É complica. Não, não gostei. Fala aí a próxima. É, artesão mecânico de Girapur. 12 colores, uma vermelha, 2-1, uma artesão. É, quando entra no campo de batalha, você ganha uma ficha de Topter incolor com voar. Tá É bom, apenas tá isso. Tá bom. bom. Ah, é um 3 carinha, manas 3 mana por. 2-2 que põe o um drone, tá bom. É 2-1, na verdade. 2-1, não, tá bom, cara. Tá bom, Não, não faz o que reclamo, é não. Se tiver que necessário. jogar isso, eu não reclamo. Tô satisfeito. Eu prefiro 3-2 ameaçar, né? Mas. Mas bom. Vamos pra Próxima Mongol. carta. Um Goblin aqui. Goblin Buscador de Glória. Uma mana vermelha 1/1. Renome 1. E enquanto ele for renomado, ele terá ameaçar. Ele é um Goblin Guerreiro em comum. Uma mana 1, renome 1 e pode ter ameaçar se for renomeado. É uma carta para construído, isso aí. Eu não vejo muito no limitado, não. É, assim, no melhor dos casos do limitado, pode ser absurdo, né? Você baixar isso no primeiro turno. Mas não é eficiente. Eficiente. Agora, para construído, eu consigo ver jogando sim, Grilo. Ah, sim. Que aí, se você conseguir bater uma vez, virou uma criatura 2-2 que é difícil de bloquear. Então. Isso, e assim é um Goblin, né? Conta pra próxima carta que a gente vai Que falar agora. é Goblin Bate-Estacas, o clássico, Yay! o queridinho. Uma color mais vermelha, 1-2, proteção contra azul, Goblin Guerreiro. Sempre vão lembrar. E toda vez que ele ataca, ele ganha mais 2, mais 0 até o fim do turno para cada outro Goblin atacante. Essa é uma carta que você provavelmente vai querer assim uma estratégia mais voltada para goblins, tipo se tiver uns Dragon Fodders Ah, e não, essas Grilo, coisas. mesmo assim, eu acho essa carta fraca pra limitado. É, você não vai conseguir colocar tantos goblins e mesmo assim ela é 1/2, duas manas 1/2. Morre para qualquer blocker. Então, eu não vejo isso sendo muito eficiente no limitado. Mesmo contra um deck azul, cara. Pensa contra um deck azul. É, você vai jogar de vermelho para ter uma barreira, porque para atacar e dar um todo turno é um clock ridículo de 20 turnos, né? Então, eu só acho que ela não é. Ele não é first pickável. Se de algum jeito você conseguir montar uma estratégia no draft de mais voltado para Goblins, talvez consiga jogar. Selado, eu acho que é quase impossível que ele jogue. Não, selado não dá. Nunca jogue isso no selado. E talvez seja force pickável se você fizer rare drafting, né? Se você quiser É, pelo se dinheiro. quiser pelos dinheiros. É. Aí talvez. Deve valer uns 9 dólares, mas fora isso, não é muito efetivo em limitado, não. Não, não. Mesmo, talvez em draft você consiga emplacar goblins melhor. Mas é tão. Me parece tão frágil. Dois de defesa só, que sei lá. Sei lá. Bom, próxima carta. Sede de sangue infecciosa, uma incolor e uma vermelha, encantamento aura, encantar criatura. A criatura encantada tem +2/+1 e tem ímpeto e ataca todo turno se estiver apta. Quando a criatura encantada morrer, você poderá procurar em seu grimório por um card com o nome de sede de sangue infecciosa, revelá-lo e colocá-lo em sua mão, depois embaralhar o grimório. Interessante, né? Não gostei muito, não. Eu não gostei porque não te dá uma carta de volta, te dá outra sede de sangue de volta. Que é uma carta que às vezes você pode não fazer questão, porque ela obriga a criatura a atacar todo turno, inclusive no turno em que isso aí entra em jogo. Tudo bem que você pode baixar depois da fase de combate, mas. Mas aí pra quê, né? É Então, interessante. não sei, não. É bonitinho, mas Pra um deck muito agressivo, pode até dar aquela sobrevida pras suas criaturas, mas sei lá, você vai querer jogar 4 desses no mesmo deck? 3 ou 4? Pra poder não, usar essa habilidade? É, não, aí já fica naquela área do fancy play, né? Tipo, você faz essa coisa porque parece ser legal e apesar dela não ser muito boa, sabe? Então... Eu acho que você, se for jogar isso, tem que jogar alguns pra tirar valor da segunda habilidade, mas tem que ser um deck muito agressivo. Então não é tão interessante. É. Próxima, Grilo. Azagaia de Raio. É um feitiço, 3 cores e uma vermelha. É da 3 de dano. A criatura jogadora alvo evidencia 1. É aquele removal que vai ser o pior removal vermelho, né? Aquele removal que não vai dizer que a cor tá aberta, mesmo chegando no final do draft. Porque é muito investimento só pra 3 de dano. É assim, não dizendo que a carta é horrível, tipo, você consegue usar ela. Não é horrível. Mas tipo, não é prioridade, sabe? Tem outros removals que custam menos, fazem mais. É, pelo que nós temos visto, tem outras cartas vermelhas melhores, né? Mas se você tiver que jogar isso aqui, não precisa ficar triste, não. A carta é interessante, até que decente por si só. 4 manas, tem a chance de se livrar de um bicho que custou 3 manas e ainda dá evidência 1. Então, tá aí pra isso, né? Exatamente. Rufião do Anel Mago, uma manicolor e uma vermelha, 2/2, destreza. Ele ataca todo turno se estiver apto. Vale a pena? Ah, não gostei. Sim. Tudo bem que tem destreza, né? Mas mesmo assim, esse tipo de carta no top deck, por exemplo, não é tão interessante. Eu não acho de tudo ruim. É meio que um bear que tá balanceado por uma parte boa e uma outra parte ruim. Se você estiver naquele deck super agressivo e não tiver precisar de mais coisas na curva 2, vai. Né, sem pensar, pode pôr isso aí. Isso aí em múltiplos ainda fica melhor por causa da destreza. Mas não é algo que me chama muito pra cor, não. Eu quero jogar outras coisas que sejam mais confiáveis. Sim. Percepção magmática. Um feitiço, uma vermelha, como custo adicional descarta um terreno, compre 2 cards. Legal, hein? É legal, no limitado pode vir a ser bom. Talvez até no construído. Talvez jogue. No limitado essa carta é boa, hein? É, porque sempre acontece de você começar a comprar terreno que você não precisa e tipo, tá um bom uso pra esses terrenos. Sim, muito bom, gostei. No construído, talvez. Acho difícil, mas talvez. Próxima? É, você que fala. Vórtice Fundente, uma mana incolor, é uma mana vermelha, é só uma mana vermelha, encantamento raro, paga uma mana vermelha, descarte um card de terreno, cause 2 de dano à criatura e jogador alvo. É o assalto sísmico piorado. A gente falou dessa carta no... Já. Ontem, sobre construído, mas e no limitado, é boa? Ah, no limitado é boa. É boa. Eu gosto, porque dá algo pra você fazer com os terrenos que ficaram na sua mão no final do jogo. Parece muito boa mesmo. Né? Tipo, assim, não vai me chamar pro vermelho, mas se eu tiver lá na pool, eu vou tentar jogar, porque tem potencial. Vale a pena. Sim. E como eu falei, a única vantagem dessa carta sobre Sismic Assault é porque só custa uma vermelha, e Sismic Assault custa 3 vermelhas. Essa carta, no limitado, é muito mais fácil de conjurar, porque você não precisa de fixing, praticamente. Sim. Bem falado. Sua vez. Próxima carta, Pia e Kiranalar. 12 colores e 2 vermelhas, 2/2. Quando entra em campo você ganha 2 top terinhos. 12 colores e 1 vermelha, sacrifica o artefato, dá 2 de dano à criatura e jogador alvo. Assim, no limitado eu até que gosto. Eu gosto, pô. Isso aqui é muito forte no limitado. 4 manos põe 4 de dano e ainda tem uma habilidade relevante. Se você abrir isso no booster, se você é um draft, você vai puxar seu deck pro lado vermelho e azul de Topteros, né? Sim, com certeza. Se é selado, você vai ver se dá pra montar esse arquétipo. Ele parece decente, não é nada assim super overpower, mas parece um arquétipo decente que dá pra brincar bastante. Até porque tem uns bunnies decentes no vermelho. E uns removals, umas cartas de tempo, e até criaturas voadoras decentes no azul. Tudo isso tem sinergia também com os Topteros. Tem cartas com sinergia com os Topteros. Então essa lenda aí entra no hall dessas cartas. É decente, sim. Definitivamente. Próxima carta? É um Javali Espinhento, 5 manas, 4 incolores e uma vermelha. 3/3. Enquanto for o seu turno, ele tem +2/+0 e tem iniciativa. Então é uma carta agressiva. Completamente agressivo. É pra atacar. Pra atacar e só atacar. É, 5 mana, 5-3 iniciativa. É muito Ótimo. bom. É, ele vai matar quase tudo que o seu oponente colocar para bloquear. Não enche seu deck disso, né? Mas É, não. joga Não, não. pelo menos um, que tá bom. É bem decente mesmo. É bem 5 decente. de poder com iniciativa, lógico que você tem que estar no ataque, né? Se você tiver na defesa, uma carta 5 mana, 3-3 apenas. Não é excitante. Não. É, próxima carta, Incêndio Furioso. X e duas vermelhas, instantânea. É, dá X de dano à criatura alvo, na mercê de magia também dá X de dano ao controlador daquela criatura. E aí, Grilo? Cara, é um ótimo removal. É, não sei E. dizer se é ótimo, assim. Você precisa de Ah, 5 manas para tirar uma criatura que custa 3. Que tem 3 de defesa, perdão. ainda assim, é, eu acho um bom removal, cara. Não, Mas é esse. decente porque não tem limite, né? No final do jogo você pode até usar, em vez de removal mesmo, você pode usar para matar o seu oponente. É, esse é o único problema, que você tem que ter uma criatura alvo para conseguir matar o oponente por dano. É, isso também tem que estar em maestria. E você tem que ter mestria. E a mágica é instantânea também. Tem essa vantagem, pelo menos. Aí, sei lá, você perde uma criatura no combate, mas às vezes você consegue levar a criatura do oponente junto com isso, não sei. É um Dependendo bom de. removal. É um bom removal. Você não É. quer muitos, porque custa X, né? Duas vermelhas e X. É, você não É vai ter incomum acesso a mesmo, muitos, então. porque é incomum mesmo, né? É. Agora pergunta, no draft, isso aqui é um sinal que o vermelho tá aberto? Porque se você Não olhar os outros sei. removals vermelhos, É, tem tem isso. cartas decentes também, É né? que é isso que você tem que ver, né? Que isso aí, você tem que ver essa carta como removal, não é como as mágicas de custo X costumam ser, que às vezes você pode jogar na carta do oponente, que isso aí é mais focado em removal mesmo. Aí se você É, pegar eu. os vermelhos, as cartas Bem lembrado. vermelhas, é. Isso aí tem muita. É feito para isso. E eu gostei, é legal, não vou dar first pick nisso, a não ser que não tenha nada melhor. Mas é difícil que não tenha nada melhor. Mas é uma carta que vai em qualquer deck vermelho que tenha, principalmente que tenha o vermelho como sua cor principal, né? Que vai poder jogar isso com mais facilidade. Próxima. É, você que fala. A Mock do Clã Skabi. É uma incolor e duas vermelhas, 2-2, raro. Ímpeto, renome 1, toda vez que um oponente conjura uma mágica que não seja de criatura. Se ele tiver renomado, ele causa 2 de dano àquele jogador. Ó, essa carta aí, o pessoal tá fazendo bastante burburinho que vai jogar no construído e realmente eu não acho. Porque mesmo tendo ímpeto, 3 manas é demorado demais e até baixar ele, o seu oponente também provavelmente já vai estar com algum bloco bom pra ele não acertar. Tipo, ele fica muito Rodrigo. bom quando tá renomado. Mas Sim. é tipo, não é tão garantido assim que você vai conseguir renomar ele no construído. E no limitado? O Bom, que você acha? só um comentário sobre o Oi? construído. Eu acho que no construído pós-rotação, talvez tenha alguma chance. Porque você vai ter menos cartas no formato e cartas assim que estão na margem da jogabilidade costumam aparecer, né? Fora isso, acho que não também, porque 3 manas, 2-2, tá, te causa um de dano no ímpeto e depois fica um bicho 3-3, que não é nada impressionante, né? Num T2 em que na quarta mana você tem acesso a um Siege Rhino, né? É, a habilidade é muito boa, né? Agora, no limitado, é muito bom, né? Primeira coisa, porque ele vai, se você souber jogar isso aqui, você vai conseguir deixá-lo renomado. E a habilidade dele, se você prestar atenção, só serve em oponente. Você pode continuar jogando cards que não sejam criatura. Agora a questão é se é um first pick ou não. Não. Eu não daria first pick nisso, não. Olha, eu não daria first pick porque ele te joga pro vermelho já, né? Custa 2 manas vermelhas para jogar. Mas é uma carta boa. É uma carta que tem que ser respeitada e não pode ser jogada para muito longe no draft, não. Bom, Próximo. próxima carta é Elemental Sísmico. Com 3 incolores, 2 vermelhas, 4-4. Quando entra em campo de batalha, as criaturas sem voar não pode bloquear este turno. Decente, bem decente. Decente, é bem decente. É, quando ele entra em jogo, pelo menos dá pra tirar uma casquinha do oponente, ou às vezes até dar um Alpha Strike e ganhar. Só de ser Sim. 5 manas 4-4 já tem um bom valor. É um ótimo curve topper também, porque ele abre o caminho para os seus outros bichos baterem. Gostei mesmo. Sim. É, próxima. Próximo é Gigante Varredor do Céu. É uma incomum e custa 2 incolores e 2 vermelhas, 4/3 alcance. Alcance em É, vermelho. alcance. Sei lá, pra comer topter isso aí, cara. Não tô muito É. impressionado, não. Olha, eu acho que é aquele tipo de carta super confiável. Ele é 4 manas, 4, 3 e ainda tem esse plus de ser, de ter alcance. E, sabe, é confiável. Se você tiver vermelho como sua principal cor, você vai querer ter coisas assim na sua curva 4. A não ser que você abra os pais da Chandra ou coisas apelonas. Sim, Mas, no sim. geral, é uma carta bem confiável que você, lá pelo segundo booster, se tiver a opção de ir para uma segunda cor numa carta média ou pegar isso, você vai ter que pegar isso. Porque com certeza você vai jogar, né? Bom, Próxima. próximo. Ah, um velho favorito. Reduzir a cacos. Uma instantânea, uma color, uma vermelha. Destruir artefato alvo. Reduzir a cacos, dá 3 de dano ao controlador daquele artefato. É uma carta de side. Sim, Não com tenho muito o certeza. que falar. Não sei se nesse formato ainda joga no side, né? Mas é uma carta que eles estão jogando no nesse set simplesmente para poder jogar mais no mercado, que tem chance de É. aparecer em Modern, né? Sim. Bom, vamos passar para a próxima Próxima. carta. Batedor Subterrâneo, uma incolor e uma vermelha, Goblin comum 2/1. Quando entra no campo de batalha, a criatura alvo com poder menor ou igual a 2 não pode ser bloqueada neste turno. É, uma. Essa é uma habilidade bem típica do vermelho, né? É, mas, sei lá, é restrito, né? Não é qualquer criatura, é só uma que tem poder inferior ou igual a 2. Assim, é uma carta que vai em decks bem agressivos. E mesmo assim eu não vejo muita vantagem. É, não tem muito espaço de uso mesmo. É, pode ser quebrado, mas não é nenhum sinal e nada espetacular, não. É, vamos lá. É, Engenheiro de Tópteros. 12 cores, uma vermelha, um 3, uma na artesão. Quando entra no campo de batalha, você ganha uma ficha de Tóptero com voar. Suas criaturas artefato têm ímpeto. Muito bom. Muito bom. Muito bom. 3 manas, 2, põe 2 de ataque e 4 de defesa em É, em campo. um. E é um tem ímpeto ainda. Muito bom. Tipo, num deck dedicado à estratégia dos Tópteros, é bom porque você ganha mais valor com seus Tópteros. Você vai fazendo criaturas que criam esses bichinhos aí, você já vai poder bater no turno que eles entram. E a imagem mostra claramente que a Wizards falou, ó, na hora de desenhar Tópteros, pensem em drones, tá? Só pra deixar mais claro ainda. Bom, próxima carta, Força de Titã, é um reprint. É uma mana vermelha, mágica instantânea comum. A criatura alvo tem mais 3, mais 0 até o final Mais do 3, mais 1. turno. Evidência 1, mais 3, mais 1. Evidência 1, forte. Truque de combate, Forte. forte. Combat Trick. E realmente é também muito bom quando agressivo. E muito bom com destreza, né? Também. Nossa, excelente como destreza. É decente. Não jogue muitos desses, né? Você vai precisar equilibrar suas cartas que não são criaturas entre removals e pump spells ou coisas do tipo. Então, equilibre bem. Não jogue todos que você vê pela frente. Isso aí costuma rodar a mesa mesmo, né? E finalmente a última carta vermelha, Caminhante Vulcânico. 5 incolores e uma vermelha, 6-4, elemental. 2 incolores e uma vermelha, dá 1 de dano ao jogador alvo. Ah, decente. Decente, Mas. tem um bom corpo. Sim. É um mana 5. É comum, não precisa pegar tão cedo. É um bom curve topper. O oponente vai ter que fazer alguma coisa a respeito, não por causa da habilidade, mas porque é um bicho com 6 de ataque. Então, é para dizer pra gente que o vermelho tá bem servido de finisher. Sim. E é isso, né? Chega de vermelho por hoje. Chega de vermelho, gente. Espero que tenha aproveitado. Até a próxima cor. Quando a Tchau. gente for falar de verde.